Reveste-me, Senhor. É a frase do dia, dessa hora da misericórdia. Escute. Eu sou a Terezinha de Maringá. Quero testemunhar uma graça alcançada no terço da misericórdia. 3 anos, mais ou menos, eu tinha um nódulo no seio. Ia fazer biópsia. Tinha muito medo e pedi para Deus que desse tudo certo. E de 6 em 6 meses fazer mamografia para poder controlar e ultrassom. Quando eu fui fazer a biópsia, chego lá, a médica procurou e não encontrou mais o tumor. Sendo que em novembro eu tinha feito ultrassom e estava do mesmo jeito. E 6 de janeiro fiz novamente e não havia nada. Isso foi uma graça muito grande alcançada na hora da misericórdia. Obrigada, Jesus. Amém. Um grande abraço, querida filha, que me acompanha lá em Maringá pela Rádio Colmeia. Grande abraço a todos da Rádio Colmeia. Dia de São Tomé. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira. E o texto de hoje, por ser dia de São Tomé, apóstolo, João 20, 24 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé faz parte dos 12 apóstolos. No Evangelho de São João, 4 vezes Tomé é citado. Uma, narrativa da ressurreição de Lázaro. Depois, num diálogo na última ceia. Neste, um diálogo com o ressuscitado. E o quarto, na pesca milagrosa. O episódio de hoje faz parte das visões do ressuscitado. Mostra Tomé não um homem descrente, mas Tomé representa todos nós que somos chamados a elucidar as nossas dúvidas. Todos nós que às vezes precisamos e somos necessitados de uma experiência profunda de Deus, um encontro pessoal com Jesus, uma conversão, conversão de nossos ritos, conversão de nosso batismo, conversão nos sacramentos, conversão na nossa fé. Na verdade, uma grande renovação de nossas vidas. Senhor, põe tuas mãos para que eu possa pôr as mãos nas tuas santas chagas e que eu possa crer sem ver, para que eu possa crer e tirar minhas dúvidas e incredulidade. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta minha confiança. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Quero estar. Eu estou vendo no site e me chamou muita atenção. E eu quero pedir que você me ajude a rezar. Sou uma velhinha de 83 anos. Quero pedir a Deus pelos meus filhos que deixem o vício da bebida. Padre, coloco o nome deles em oração. Eu imploro, Jesus, eu não aguento mais. Certamente ela pediu para alguém fazer isso para ela, lá de Itapipoca, Ceará. Senhor, ameniza o sofrimento dessa vó, 83 anos, sem paz, preocupada. Faça, Senhor, um milagre nessa vida, nessa família. Abençoai, Senhor, e santificai a água. E deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Abençoai todos os que precisam, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.